Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria dar umas explicaçõezinhas sobre o termo ideologia, que é um termo que todo mundo usa das maneiras mais desencontradas, muitas vezes assim de maneira depreciativa, sobretudo na boca de generais, né, generais e políticos que são, como é que são? São isentões, positivistas, estão acima do bem e do mal, né? E também é muito usado, evidentemente, no debate universitário, na mídia, etc., etc. Mas a confusão que reina a esse respeito no Brasil é uma coisa aterrorizante, porque você vê que as pessoas não têm a menor ideia do debate científico que existe em torno desse termo há pelo menos 150 anos. Então, eles não têm ideia do que estão falando e não têm ideia de que não têm ideia. Quer dizer, aí é a síndrome de Dunning-Kruger. Quer dizer, quanto menos você sabe, mais você sente que sabe. Isso é confirmação total. Então, um primeiro ponto a levar em conta é que, desde que existe esse termo, que eu colocou em circulação foi Napoleão Bonaparte, e depois foi adquirindo outras conotações, especialmente graças às contribuições do marxismo. Uma ideologia significa uma proposta integral de sociedade. Geralmente um plano de mudança social global. Então, a ideia do modelo de sociedade é inerente à ideologia. Se não há um modelo de sociedade, então não há uma ideologia. Mas acontece que, desde o ponto de vista marxista, todo pensamento humano é ideológico, ou seja, todo pensamento humano é uma expressão direta ou indireta, explícita ou camuflada, de um interesse de classe. Então, é uma classe que tem seus objetivos, suas metas a conquistar, né, e seus interesses a defender, e que, em torno deles, constrói, então, vamos dizer, um ideal de sociedade que não expressa tanto diretamente esses interesses, mas os embeleza de alguma maneira, às vezes apresentando-os com a imagem contrária do que eles realmente são. Então, se o movimento essencial da história é, segundo os marxistas, determinado pelos interesses de classe, então é evidente que por trás de toda ideia, sobretudo de qualquer ideia político-social, o que existe é um interesse de classe, sempre. Não é isso? E o interesse de classe se expressa ou atua através de um discurso ideológico. Discurso ideológico que nem sempre expressa diretamente esse interesse, mas de qualquer modo está lá para defendê-lo e para realizá-lo. Quer dizer, uma ideologia é um discurso que tem uma finalidade prática de produzir certos resultados efetivos no campo da política, da economia, etc., etc., em vista de um interesse de classe. Se esse interesse é da classe burguesa, então esse interesse joga a classe burguesa contra o restante da humanidade, porque os interesses da burguesia são antagônicos com os de quem não é da burguesia, sobretudo o proletariado. Mas se a classe é o proletariado, então os interesses do proletariado, segundo Marx, né, os interesses do proletariado coincidem com os interesses da humanidade inteira. Então você tem, vamos dizer, um interesse de uma classe egoísta, separado do resto, e os interesses da humanidade inteira, representado pelo proletariado. Então, de acordo com o ponto de vista marxista, então todos as ideias em circulação, sobretudo todas as ideias que entram no debate político, todas são ideológicas, sempre. Sempre existe o interesse de classe por trás. Ora, mas eu acabei de dizer o seguinte, que se não há um projeto de mudança social total, se não há um modelo integral de sociedade, não há um discurso ideológico. Não é porque o sujeito, por exemplo, se ele é contra isto ou aquilo, certos detalhes, por exemplo, ele é contra uma determinada lei, ou é contra o Estado que está a educação, a saúde pública, isso não faz dele um ideólogo, evidentemente. Quer dizer, nem toda. Se tudo que o sujeito tem a oferecer são críticas ou observações pontuais sobre isto ou aquilo, sem um modelo integral de sociedade, evidentemente ele não está promovendo um discurso ideológico. Então, a comparação, o cotejo entre o discurso ideológico e esse tipo de discurso é muito difícil. Então, por exemplo, se você pegar assim, as obras do Erich Wögling e perguntar, mas que ideologia que ele está defendendo? É quase impossível, Mas para o marxista, evidentemente, basta você não coincidir com o discurso marxista e automaticamente você já se torna, querendo ou não, um defensor da ideologia da burguesia. Ou seja, quando um marxista fala da ideologia alheia, ele não está descrevendo as ideias reais da pessoa, mas está tentando enxergar por trás dela o interesse de classe, que para esse indivíduo pode ser totalmente inconsciente e ignorado até o oposto. Isso aqui é o problema central da discussão ideológica. A ideologia que o comunista atribui a outro nem sempre é a ideologia dele. Claro que existem ideólogos da burguesia, evidentemente. Se você pega esse pessoal liberal, defende um modelo de economia liberal, então é uma ideologia burguesa, é a ideologia do empresariado, sem sombra de dúvida. Não é isso? Então, aí não há a menor dúvida. Assim como se um sujeito expressa usa um discurso ideológico que expressa o interesse nacional, quer dizer, o desejo de uma nação se sobrepor às outras, então ele está, evidentemente, numa linha de ideologia nacionalista que pode ser, inclusive, fascista ou nazista, ou qualquer outra coisa, a não ser que seja, vamos dizer, um nacionalismo de esquerda, como eu já expliquei para vocês que o fascismo teve uma influência muito grande na formulação da política comunista após a Segunda Guerra Mundial. Toda a ideologia terceiro-mundista criada pelo Stalin é de inspiração nitidamente fascista, porque o fascismo, conforme já ensinei aqui, o fascismo parte da ideia de que a revolução mundial não pode ser encabeçada por uma classe social, mas tem que ser por uma nação. Porque ele diz, a classe social não existe como fenômeno internacional, não existe uma burguesia internacional ou um proletariado internacional. É o simples fato, por exemplo, na época em que eles expressaram isso, é 1910 mais ou menos, a concorrência entre as várias burguesias nacionais era uma coisa óbvia, quer dizer, a luta pelos mercados. Tá certo? Então não existia uma burguesia internacional. Mais tarde apareceu, mas naquela época não existia ainda. Né? Ou existia, mas não era, vamos dizer, a essência da burguesia ser internacional, hoje é. Então, do mesmo modo, não existe um proletariado internacional. O proletário, quando sai da sua nação, ele não entra automaticamente no proletariado da outra nação. Ele chega lá como um mendigo. Até ele conseguir um lugar no proletariado é difícil. Então, só existe proletariado nacional. Portanto, se você quer uma revolução internacional, uma revolução mundial, o proletariado não pode ser o agente dessa revolução, não pode ser o personagem principal. Você tem que ter uma outra força que representa o espírito revolucionário. E essa força, segundo eles, é a nação, né, e não a classe. Então, Stalin adotou isso 100%. Isso é uma coisa que os comunistas, você fala isso para os comunistas, ficam puto da vida, porque eles sabem que isso é verdade, mas não podem aceitar. Então, a política de Stalin foi inteiramente baseada num modelo fascista, que é a Revolução Nacional. Já não se fala do proletariado contra a burguesia, mas da nação pobre contra a nação rica. Então, era as nações exploradas contra o imperialismo. Isso é linguagem do fascista, evidentemente, não é dos comunistas. Para o comunista, assim, tipo clássico marxista-leninista, é o proletariado internacional contra a burguesia internacional. Então, os interesses nacionais são interesses da burguesia, sempre. E o Stalin inverte o negócio. Existe o interesse nacional das nações pobres, das nações exploradas, contra o interesse nacional da nação imperialista, ou do grupo de nações imperialistas, ou seja, do imperialismo internacional. Deu para entender? Então, quando nós usamos o termo ideologia, é preciso ver que o porta-voz do marxismo, ele se define pela sua ideologia e ele assume essa ideologia, tá certo? Porque ele acha que todo pensamento é ideológico. Se você diz que seu pensamento não é ideológico, você está apenas disfarçando o interesse de classe. Não é isso? Então, isso quer dizer, se você está contra o marxismo por qualquer aspecto que seja, mesmo que você não tenha nenhuma proposta de sociedade integral, mesmo que você nunca tenha pensado na sua vida, você automaticamente é classificado como um porta-voz dos interesses da burguesia. Portanto, como se um intelectual orgânico da burguesia. embora você seja, vamos dizer, para usar os termos do próprio Antônio Gramsci, um intelectual tradicional, quer dizer, que não é um intelectual, mas que não é intelectual orgânico, ele não está a serviço de nenhuma classe em especial, não é isso? Então, no caso, por exemplo, eu, evidentemente, sou o que o Gramsci chama de intelectual tradicional, mas no dia a dia do confronto político, não é isso? Qualquer oposição à política comunista já qualifica você como intelectual orgânico da burguesia. De modo que você passa a responder não pelo que você disse, mas pelos supostos interesses malignos da burguesia que você, sem saber e sem querer, você na cabeça deles você representa. Então, a própria colocação inicial dos termos nesse debate já é coisa de vigarista, desde o início. Não é isso? E quando entra aí, então, o elemento positivista, que é, o positivismo é uma ideologia da burguesia, essa é a coisa mais óbvia do mundo, é uma ideologia burguesa, né? Ela visa a impor o predomínio, o poder da burguesia através do prestígio da ciência e da tecnologia, né? Quem tem a ciência e a tecnologia na mão, quem tem o capital. Então, se você tem ali o império da ciência e da tecnologia, evidentemente é o império dos banqueiros, dos industriais, da burguesia. Então, o positivismo é uma característica ideologia burguesa. Tá certo? Mas essa ideologia, ela tem interesses em comum com o movimento marxista na medida em que ela é materialista e anticristã. Então, na esfera da luta cultural, positivismo e marxismo estão no mesmo lado, embora do ponto de vista econômico eles possam estar em lados opostos, pelo menos nominalmente. Quer dizer, o comunista quer destruir a burguesia e o positivista quer instalar uma sociedade totalmente organizada e disciplinada em função do interesse da burguesia. Então, também aí, se diz, os comunistas estão a favor ou contra os marxistas? Depende do ponto de vista. Por quê? Por um lado, o que eles querem é a glória da burguesia. Quer dizer, todo mundo fica rico e o burguês fica mais rico ainda. Isso é óbvio. Né? Porém, eles são a favor do quê? Da organização social, quer dizer, o Estado organizador, o Estado administra tudo em favor dos interesses da burguesia. Então, o positivista não é um liberal, ele é o contrário de um liberal. Ele se aproxima muito do fascista, na verdade. Então, só não se aproxima do fascismo na medida em que não assume totalmente o discurso nacionalista. Quer dizer, a ideologia positivista pode ser nacionalista ou internacionalista, tanto faz. Certo? Mas o objetivo dela é a glória da burguesia, a vitória da burguesia, pelo domínio que ela exerce sobre uma sociedade administrada. Ora, se é uma sociedade administrada, então não é liberal. Exatamente o contrário. Não há liberdade econômica. Só há liberdade econômica para os grandes grupos que são associados ao Estado, de algum modo. O que é praticamente a definição do fascismo. Não é isso? Então, o burguês positivista, ele impõe a sua ideologia mediante a camuflagem que diz que ela não é uma ideologia, ela é algo superior à ideologia, ela é ciência e tecnologia. Portanto, nós não estamos falando em nome de um interesse de classe camuflado num belo discurso, numa bela propaganda ideológica, mas nós estamos falando de ciência e tecnologia. Então nós estamos fora da discussão, fora e acima da discussão ideológica. Ou seja, é uma ideologia que se afirma como não ideológica. Então ela é um engodo, evidentemente, é uma vigarice. Ela é uma vigarice tanto quanto o marxismo é uma vigarice. Agora, é possível você emitir até opiniões políticas e até lutar por certas causas políticas sem ideologia? Claro que é. Desde que você não tenha um plano total da sociedade, um modelo total da sociedade a defender, e se você não permitir que nenhum grupo ideológico, vamos dizer, se aproprie do seu discurso em defesa dos seus interesses. Por exemplo, se você ataca, digamos, o marxismo nisto ou naquilo, pode haver um grupo direitista, positivista, que se aproveite do seu discurso, né? Isso de fato acontece, eles vão tentar fazer isso sempre, né? Mas você sempre pode se vacinar contra isso se você, na hora que o positivista começa a se entusiasmar com o seu discurso, você já corta o barato dele e fala: não, não estou defendendo você, você é tão filho da puta quanto os comunistas. Tá certo? Não, não estou aqui para te defender. Eu estou falando de determinados pontos específicos e não tenho nenhum projeto de sociedade. Na verdade, se você pensar bem, a maior parte das pessoas não tem nenhum projeto de sociedade. Não é normal o ser humano ter um projeto de sociedade. Não é normal o ser humano imaginar que ele pode inventar uma sociedade melhor. Isso não, simplesmente não é normal. Isso é coisa de maluco, né? Só um maluco tem um modelo de sociedade na cabeça. E, infelizmente, os malucos conquistaram todos os meios de expressão do pensamento, conquistaram a mídia, conquistaram as universidades, né, conquistaram o mercado editorial, então só eles falam. Então dá a impressão assim que todo mundo tem que ter um modelo de sociedade, tem que ter uma ideologia. A não ser, evidentemente, aqueles cuja ideologia se expressa através do disfarce não ideológico, como é o caso dos positivistas. Estou entendendo como isso é complicado e como você entrar nessa discussão. Você tem que ser muito esperto para não se deixar prender por nada disso. Mesmo que você não se deixe prender, muito bem, o que os outros ouvem falar a seu respeito, eles vão se. É muito fácil enganar as pessoas a respeito do que é o seu pensamento. Então você pinta o cara como um defensor da burguesia, ou como um fascista, ou como um comunista, e quem não sabe o que o sujeito é, acaba engolindo. Agora, que façam isso, tudo bem, isso é normal, né? O problema é quando você mesmo se deixa enganar e você acaba assumindo, né, vestindo a camiseta que os inimigos te ofereceram. Então daí você entra numa espécie de síndrome de Estocolmo, né? Quer dizer, você acaba aderindo àqueles que estão te maltratando. Quanto mais te maltrata você, mais você vai adotar o discurso que eles moldaram para você. Isto é muito comum nos meios direitistas brasileiros. Mas imensamente comum. Um exemplo que eu vivo dando, mas parece que não adianta falar, né, é o negócio da escola sem partido, da luta contra a doutrinação. E o que é doutrinação? É apenas propaganda. Quer dizer, você acha que o problema é que existem pessoas fazendo propaganda comunista nas escolas? Você acha que esse é o problema? Ora, se houvesse um sujeito fazendo propaganda comunista e outro fazendo propaganda anticomunista, não teria nada de errado. Você está expondo às pessoas o leque de opções que existem realmente na sociedade. E quem o melhor vence, quem falar melhor vence. Não há, é o debate normal. Então, é claro que o problema não é a propaganda comunista, o problema é a dominação comunista. Ou seja, os pontos de vista anticomunistas estão proibidos, estão excluídos, por definição. E expressá-los já implica para você um dano imediato, você vai ser boicotado, você vai ter zero, você não vai subir na carreira, talvez você não consiga nem obter seu diploma e assim por diante. Então nós temos um problema de uma dominação tirânica comunista há 50 anos. E essa dominação é total. Eles fazem muita propaganda comunista? Não, não fazem. Eles simplesmente excluem totalmente os pontos de vista não comunistas. Eu sempre expliquei isso para esses idiotas do Escola Sem Partido, eles não entendem, né? Porque foram hipnotizados pelo termo doutrinação. Isto não é doutrinação. Na verdade, eles podem fazer muito pouca doutrinação, eles não precisam fazer. Se o ponto de vista oposto está proibido e ninguém o fala, você praticamente não precisa fazer nada, pessoal. Você, como diz o Antônio Gramsci, você é comunista sem saber. Então, nunca podia ser escola sem partido. Nunca. E tentar resolver isso mediante um projeto de lei é uma estupidez positivista, né? E você acha que pode existir um Estado supra-ideológico que vai lá e impõe a neutralidade ideológica. Isso faz tudo. Isso é o quê? Positivismo. É ideologia burguesa positivista. Está entendendo? E daí, o que que o outro lado faz? Você está querendo me impor, né, a ideologia burguesa. E em nome da ideologia burguesa, você não quer me deixar propagar o meu amado comunismo, ou seja, você está tapando minha boca, está me censurando, etc, etc. Tudo isso, assim, é coisa de uma burrice, sabe? Revoltante, revoltante, dá vontade de bater nas pessoas. Mas não adianta explicar, porque uma vez que o sujeito pegou, né, se deixou hipnotizar por uma palavra, doutrinação, não larga mais. E o problema nunca foi doutrinação, né? O problema é dominação. O problema não é que eles fazem propaganda comunista, o problema é que eles não deixam ninguém fazer propaganda de mais nada. Nem em pensamento. Eles não deixam nem você tentar ter uma linguagem que não seja deles. Só que até hoje nós não temos um trabalho científico documentando este fenômeno na escola brasileira. Então você pode ter um caso aqui, outro caso ali, mas ninguém convence ninguém. Então quando ainda aparece um sujeito com um projeto de lei querendo obrigar os alunos a denunciar professor, pronto, o professor, os comunistas que dominam tudo, que são ditadores, que são opressores, agora eles fazem o papel dos oprimidinhos. Isso é ou não é burrice, gente? É? Isso é o que o Eric Weber chamava estupidez criminosa. É uma coisa tão estúpida que traz dano a muita gente. Ou seja, os comunistas ganharam mais poder de controle nas escolas graças à escola sem partido. Agora... ainda está na mão da esquerda. Pois é. Não só a linguagem falada, mas a linguagem visual, as artes visuais, o teatro, tudo no entorno, a guerra cultural ainda está com o lado deles favorecido. Mas não é que o lado deles, só existe o lado deles, esse é o ponto. Há mais de meio século, só existe o lado deles nas escolas, na mídia, nas artes e espetáculos, em tudo quanto é lugar. Agora, só não é afetado por isso que o povão, o povão que não liga para arte e espetáculo, que só assiste futebol e que não participa das discussões e não vai ao teatro jamais, tá certo? E que não tem instrução universitária, então o povão permanece imune. O que salva o Brasil é o analfabetismo, porra! A ausência de instrução é que preserva as pessoas, porque você entra na escola, você já é estupidificado imediatamente. Mais ainda, não é a doutrinação, é a estupidificação planejada. Eles não querem te não querem fazer de você um teórico marxista que sabe o marxismo de trás para diante. Tanto que se você pergunta para esse idiota sobre marxismo, eles não sabem nada. O que eles querem é fazer pessoas que são incapazes de acompanhar a discussão. Só sabe repetir chavão. É isso que eles estão fazendo. Então estão estupidificando todo mundo. Pior, inventaram técnicas para isso. O sócio-construtivismo é uma técnica de imbecilizar. O sócio-construtivismo está provado, ele produz lesão cerebral. Você acha que se os caras quisessem doutrinar, aqui vamos fazer uma legião de intelectuais marxistas que sabem marxismo na ponta da língua? Você acha que eles fariam isso? Eles não estão fazendo intelectuais marxistas, eles estão fazendo os mortadelas, meu Deus do céu. Então, a coisa, independentemente do aspecto ideológico, ela é um crime. Qualquer facção que usasse esses métodos de estupidificação para adquirir o controle do meio educacional seria criminosa. Então, a educação no Brasil está na mão de criminosos. Teve uma reunião de ex-ministros de educação. Eu acho que todos eles deveriam ir para a guilhotina. Essa gente só serve para isso. Agora, não é o desse partido, daquele partido, todos os partidos fazem a mesma coisa. Nenhum deles conhece uma alternativa, nenhum deles jamais colocou este problema em discussão, nem dentro da cabeça dele, não é capaz de conceber este problema. Por quê? Ou é um marxista, ou é o jeito formado pela influência marxista, não influência, não é doutrinação marxista. Então, quando eu falo influência marxista, vocês sabem muito pouco de marxismo. Só que tem o seguinte, ele só sabe isto. Ou é marxista ou é positivista. São as duas únicas correntes que existem no meio universitário brasileiro. Tanto que você pega qualquer estudante de ciências sociais, por exemplo, que é o que a gente estuda? A gente estuda Marx e Weber. Ou Marx e Durkheim. É isto, marxismo e positivismo. Não sai disto. Estão entendendo? Ou então você vai na psicologia, ou são psicólogos revolucionários, tipo Wilhelm Reich, ou são positivistas, como o Skinner. Não sai disso, gente, é marxismo e positivismo. Então, tem até marxistas que fazem a crítica do positivismo marxista, que acaba misturando as duas coisas, tá certo? Mas, então, se você pegar esses ministros da educação todos e dizer, olha, me analisa esse problema aí do marxismo nas escolas, a pessoa não sabe fazer isso. O marxista não sabe, o positivista não sabe. E, em suma, ninguém sabe, porra. Gente, o problema da ignorância brasileira é assim, é um negócio catastrófico. Né? Por quê? Ninguém entende porra nenhuma do que está fazendo. Você só tem imbecis. Tem imbecis bem-intencionados, honestos, que nunca roubaram nada. Isso tem. E tem imbecis que são ladrões, não sabem nem roubar sem dar na vista. Tipo Lula. Né? O Lula roubou 8 trilhões, parece que roubou 30 trilhões. Não é isso? Você vai dizer, ah, o Lula é esperto, etc. Não, você está brincando comigo? Né? Mas chegar no Brasil quer dizer que o Lula é um líder carismático. O quê? Líder carismático é Napoleão Bonaparte, meu Deus do céu. Né? Quando ele falava, até as pedras choravam. Né? Líder carismático era o Lenin. Líder carismático era o Hitler. O Lula? Né? Que é isso, porra? O Lula chorando, a minha infância de menino pobre do Nordeste. Ah, porra, isso é um líder? Vocês não têm vergonha, porra? Então, um líder, por definição, é alguém que está acima dos outros. O Lula está acima dos outros em quê? Lula é um cara que subiu na vida empurrado pelos outros. Lula nunca mandou nada, o Lula nunca tomou uma decisão na vida. Ele simplesmente pegava o que o pessoal decidia, vestia a camiseta e saía repetindo. Quem pensava por ele? O Frei Beto e o Zé Dirceu. E o Palocci um pouco. Esses pensaram os cérebros dele, tinha vários cérebros. Né? Agora, no Brasil, você veja, é um país onde as pessoas não sabem o que é uma liderança carismática, meu Deus do céu. Que é. Eles usam esse termo assim, no vazio. Assim como eles não sabem o que é ideologia. Né? Então, este negócio do analfabetismo funcional. É a maior desgraça brasileira. Né? Você vira, por exemplo, hoje nós temos um governo que foi eleito para ser o quê? O Bolsonaro disse naquele jantar que teve aqui na embaixada, que eu estava lá, ele disse: o meu ideal sempre foi lutar contra essa ideologia socialista. E o que que ele fez contra a ideologia socialista até agora? Nada. Né? Ele não tem um assessor que possa ajudá-lo nisso. Eles não têm a menor ideia disso. São todos positivistas. Todos querem resolver os problemas econômicos e administrativos do Brasil sem tocar no conflito, quer dizer, o conflito ideológico. Eles fazem de conta que existe política sem ideologia. E não existe. Você pode ter opiniões não ideológicas, isso sim. Se a sua opinião sobre política é sobre um ponto ou outro que ele desagrada, como por exemplo as minhas opiniões sobre a educação brasileira, né, sem você ter um modelo de sociedade por trás, então isso não é ideológico, evidentemente. Do ponto de vista marxista, todo mundo é ideológico e você também. Então eles vão te carimbar uma ideologia que você não aceita, mas aí eles vão continuar tratando você como se você fosse o representante daquela ideologia. Então, todo esse pessoal que está no governo, todos, inclusive os melhores, estão desorientados quanto a esse ponto. Especialmente os generais. Os generais não sabem nada disso aí há 50 anos. Eles não sabiam em 64, não sabiam em 68, não sabiam depois de 88 e não sabem até hoje. É? Esse pessoal, onde que eles se informam? Eles ficam lendo a Carta Capital ou lendo o material do CFR. CFR, bicho, aquele grande, né, think tank americano que forma os presidentes, onde, no ano de. Quando o Foro de São Paulo já tinha 15 anos, eles não sabiam que existia o Foro de São Paulo, gente. Né? O Jorge Soros, quando conversou, ele não sabia que porra era o Foro de São Paulo, ele fingia que sabia. Né? E são essas pessoas que os nossos generais e os nossos administradores levam a sério. Ah, eu fiz curso não sei quem em Colômbia. Eu digo, ah, é Colômbia. Pede para o cara de Colômbia te explicar essas coisas. Ele não sabe. O que que é Colômbia? Né? O que é Harvard? Veja, o Barack Obama, que é semi-analfabeto, foi diretor da revista de direito de Harvard, porra. Isso é a mesma coisa que botar o cagado para ser diretor da faculdade de direito. Né? Quer dizer, esta coisa de você ser deslumbrado perante esses prestígios do exterior é coisa de caipira, gente. Hein? Você tem que julgar os trabalhos e as pessoas pelo que elas são realmente, não pelo que os outros falam dela. Hein? Então, por exemplo, É claro que tem mais gente que fala sobre a Marilena Chaui do que fala sobre o Mário Ferreira dos Santos. Então, a Marilena é a grande filósofa brasileira, porque a Folha falou dela, li na Folha, eu li não sei o quê, eu li na Época, todo mundo fala dela, né? E do Mário ninguém fala. Eu digo, não, mas eu estou julgando, um filósofo, sobretudo, se julga pelo que ele escreveu, não pelo que dizem dele. Você pega, por exemplo, a porcaria do livro da Marilena Chaui sobre Spinoza, esse livro teve um leitor, um único leitor, c'est moi. Eu li, porque o Zé Mário me deu uma cópia disso em provas antes do negócio sair, eu li inteirinho. É? Ninguém leu. É? Tinha cara que dizia, eu não tenho capacidade de julgar o livro, mas ele é muito bom. Gente que escreveu isso, porra! Aquele livro não é fácil de ler, de fato, ela estudou um bocado de Spinoza. Né? O livro no conjunto é uma porcaria, embora tenha uns pedacinhos que são bons. Né? Por exemplo, a especulação que ela faz sobre a influência da óptica no pensamento de Spinoza. Spinoza trabalhava com óptica. E ela mostra como ele usou vários modelos de óptica para fazer uns raciocínios filosóficos. Aquilo está certíssimo, ela se acertou, ponto, mas isso é 15 par, né? Então, e fazer um livro de 1000 páginas para você fazer de Spinoza propagandista do PT, eu falo, pelo amor de Deus, porra. Spinoza era muito mais revolucionário, muito mais perigoso do que o PT. Né? Então, por que que no Brasil se dá tanta importância aos títulos universitários? Porque as pessoas não são capazes de julgar as obras, não são capazes de ler as obras e julgá-las, então elas têm que se guiar por um indício externo, pelo que outros dizem. Vira tudo assim, desejo mimético. Eu acho que isso é bom, não porque eu acho que é bom, mas porque o outro diz que é bom. Então, claro, o diploma se torna mais importante do que a substância do pensamento do cara. Então, é um critério que só analfabeto segue, porra. Hã? Isso quer dizer que todas essas pessoas que viram, ah, o Olavo não tem diploma, fala, e eu lá preciso de uma porcaria desse diploma? Você está brincando comigo? Quem vai assinar meu diploma? Vocês? Eu vou assinar um diploma, aceitar um diploma, assinar pelo cagado, pelo Vladimir Safado? Você acha que eu sou palhaço? Hã? Eu sei o que eu estou falando, eles não sabem. Christian Donk, esses caras todos, agora apareceu José Fernandes Júnior. Idiota total. Mentiroso. Gente porca, gente de baixíssimo nível moral e intelectual. Mas isso aí, assim, é a patota que se reúne. É? E o pessoal precisa do apoio da patota. Então nós estamos num país de gente fraca, gente que não tem personalidade, gente que está sempre se apoiando na patota e precisando da aprovação e do agrado, né, de gente que também não presta. E nós queremos acabar com a corrupção? Mas está brincando, é? Meu filho, a corrupção não começa com dinheiro, a corrupção começa na sua mente. Você começa tendo uma mente porca, depois é que você faz. Até você ter a chance de roubar dinheiro, ih, vai muito tempo. Mas mentir para você mesmo, mentir para os outros, você pode começar com 10 anos. Então, também é claro que depois de 50 anos de dominação esquerdista, o sujeito simplesmente se livrar da esquerda já é para ele uma grande vitória. Mas você acha que isso basta? Isso te instalou na realidade? Não, não, não. Você simplesmente parou de consumir o veneno, meu filho. Mas e o efeito que o residual do veneno que você já ingeriu durante sua vida inteira? E o efeito, não efeito ideológico, efeito emburrecedor? Você está livre disso? Não está. Gente, eu levei 20 anos para eu me livrar da influência dessa gente. Você vê, quando eu publiquei A Nova Era, a Revolução Cultural, eu ainda tinha ilusões quanto a essa gente. Por exemplo, eu achava que o Lula era um líder. Está lá no livro. E hoje eu leio e falo, como é que eu falei uma estupidez dessa? Eu já tinha entendido o processo petista, mas não tinha entendido o Lula. Hoje eu entendo melhor. Então você vê como é difícil você se livrar dessas coisas. Sobretudo é difícil você se livrar da influência da mídia. Porque toda a linguagem que nós usamos no dia a dia é a linguagem que a mídia nos ensinou. Você, para se livrar da influência dele, você tem que aprender outra linguagem. Você tem que ler mais alta literatura do que ler mídia. Quem aqui cumpre esta função, cumpre esta obrigação? Hoje eu li aqui duas páginas da revista É Porca e li 20 de Tolstói. Você já chegou nesse ponto? Não, não chegou. Então, meu filho, ainda está lá. Na mídia, dizia Joseph Conrad, é uma coisa escrita por idiotas para ser lida por imbecis. Isso é uma coisa certíssima. Se quer saber uma boa maneira de você se livrar disso, leia mais Joseph Conrad e menos jornal. Não é isso? Então é isso aí. Daqui a pouco nós voltamos com as perguntas, tá? Então vamos lá, aqui tem aqui Marcos Herkenhoff pergunta: como o direito aos conservadores pode se libertar da linguagem esquerda e dominar o discurso? Então, primeiro, você tem que começar a ler outras coisas. Tudo depende do volume de coisas que você lê. Olha, eu posso apostar, se você ainda tem esse problema, você ainda lê mais material de mídia do que boa literatura. É muito simples. Everton, é normal se ver como o homem mais burro da Terra? Eu sempre vi assim. Hã? Você continua se vendo assim, você fica inteligente. Por quê? Eu já expliquei para você o que é o mapa da ignorância. O mapa da ignorância é você ter a consciência clara de todas as coisas que falta você saber para entender aquilo que você já sabe. Começa a fazer essa lista e você vai ficar muito inteligente. Eu dei o exemplo, Aristóteles escreveu um livro chamado Questões, que são milhares de perguntas cujas respostas ele não sabia. A maior delas, nós não sabemos a resposta até hoje. Então você vê a consciência que esse homem tinha da extensão da sua ignorância. Tudo que lhe faltava saber para entender o que ele já sabia. Nisso você tem que trabalhar o resto da sua vida. Você tem que fazer o mapa da sua ignorância todo dia. Você está lendo qualquer coisa, o que mais eu precisaria saber para entender isso aqui que eu estou lendo? Então, por exemplo, quando você lê livros, todo mundo lê, mas assista a aula em que eu explico a importância de você criar uma bibliografia de um assunto, de você saber quais são os livros fundamentais que você teria de ler para entender o pouco que você já sabe a respeito. Vale muito mais você fazer isso do que você ler qualquer livro. Se você, assim, eu li 20 livros. Não, mas eu fiz uma lista de 1000, que são os livros essenciais sobre este assunto. Não li nenhum ainda. Você já tem um mapa do assunto. A bibliografia é um negócio essencial. Você separar, por exemplo... Olha, eu organizei minha biblioteca desde moleque, desde adolescência, nessa base. Eu falei, eu quero uma biblioteca que acompanhe a história dos problemas que me interessam desde o início até hoje. Então são os livros que criaram, de fato, o que a humanidade sabe a esse respeito, o essencial do que a humanidade sabe a respeito disso ou daquilo. Eu montei essa biblioteca assim. E é evidente que muitos livros eu adquiri 20 ou 30 anos antes de eu poder lê-los. Mas eles me ajudaram do mesmo jeito. Porque eu sabia onde eles estavam, eu sabia o que tinha lá dentro. Agora, o pessoal não faz isso. O pessoal lê as coisas anarquicamente. Não adianta. Tem que organizar a sua educação, porra. O curso de princípios e métodos, exatamente. Princípio de método da autoeducação. Samuel Costa Santos. O senhor acredita que o estado de mediocridade da sociedade brasileira ainda é forte, ou podemos dizer que uma parcela dela acordou e agora está interessada em temas mais elevados? Uma parcela, sim, mas é uma parcela ínfima Se você quer saber, são só os meus alunos. Hein? Só quem está educando no Brasil sou eu. Essas universidades não servem para isso. Olha, em poucos anos de ensino eu já gerei mais escritores, mais editoras, mais revistas culturais do que qualquer universidade brasileira, porque elas não estão fazendo nada, é só picaretagem. Digo para vocês, as universidades brasileiras são organizações criminosas, tinham que ser todas fechadas, todas. Agora, chega um novo governo, ah, nós temos, já começa a afagar as universidades. Não dá, pô, não dá. É? Quer dizer, a pessoa parece que quando sobe na vida, elas adquirem aquele respeito pelos formalismos, começa a chamar as pessoas de excelência. Pronto, aí não dá, não, assim não dá, pô. E se a sua linguagem é toda de pose, tudo que você vai fazer na vida é posado, e tudo que você vai fazer não vai ter resultado. Aí não, você vê, olha, quando você vê um cara que sabe mais ou menos o que está fazendo, você vê que ele não fala assim. Você pega o Paulo Guedes, ele não fala assim, pô. Ele fala pão, pão, queijo, queijo. É por isso que ele sabe fazer as coisas. É? Emílio Teixeira. Toda a fundamentação da teoria marxista que se desenvolveu no sentido de ação em infiltração gramsciana e em pregação sensualista, via escola de Frankfurt em sua revolta contra a realidade, não se converte numa espécie de fenomenologia da rebelião luciferina, sem sombra de dúvida, tudo isso é rebelião luciferina. Eles veem se o marxismo, ao longo da sua evolução, ele não é uma espécie de fenomenologia da rebelião luciferina, ela é mesmo, sem sombra de dúvida. Agora, nós estamos num país, o dia que eu li aquele parágrafo do Max Horkheimer, onde ele dizia que os filhos serem privados de carícias eróticas das suas mães os tornava incapacitados, bloqueava até o uso da razão. E eu disse, o cara está defendendo o incesto, relações incestuosas. Todo mundo negou. Né? O Haddad, que disse que é especialista em escola de Frankfurt, negou. E saiu um desses, como é que se diz, esses fiscalizadores de fake news. Fake news, Olavo disse que o Max Horkheimer advoga o incesto. Ou seja, são bandas analfabetas, eles não sabem ler. Daí eu peguei e fiz mais um vídeo, né? Olha, eu vou ler aqui para vocês explicar o que, que ele está dizendo aqui. O pessoal não sabe. Né? Quer dizer, está escrito assim: ser privado de carícias eróticas, né, da mãe torna os meninos incapazes do uso da razão. Mais ou menos isso que ele disse. As pessoas não entendem que isso aí é defender o incesto. Eles não entendem. Né? Se o cara não disser literalmente, ah, eu quero que as crianças tenham relações incestuosas com as mães, eles não entendem, meu Deus do céu. Então são todos analfabetos. Repito aqui, esse cagado é analfabeto, professor universitário é analfabeto, esse pessoal da Folha é analfabeto, todos eles. Alguns são analfabetos funcionais, outros são analfabetos materiais. Eu não estou brincando, gente. Para ser ministro da Educação no Brasil, tem que ser analfabeto. E não é exagero, né? Caio de Souza Casaroto. Quanto à exclusividade das mentalidades comunistas e positivistas tem relação com a ausência do mito fundador no Brasil? Bom, é o tal negócio. Mito fundador é só você pegar qualquer história heróica que se passou no nosso passado, você cria ali um mito fundador. Mas o que pegaram aqui para ser mito fundador? Por exemplo, inventaram o Macunaíma, que é para esculhambar mesmo. É o herói sem nenhum caráter. Não é isso? E o Ariano Suassuna pegou aquela história horrível da Pedra do Reino, que era um lugar no Nordeste onde faziam sacrifício de criança. Ele queria que isso fosse o mito fundador do Brasil. Você entende? Porque são os intelectuais de merda deste país que fazem isto. São todos criminosos. Né? Esse pessoal intelectual escritista é tudo criminoso. É tudo cultor do diabo, porra. Né? E o pessoal não leva isso a sério. Não leva isso a sério, acha que não, isso aí não tem nada a ver com o comunismo. Oh, meu Deus do céu. Né? Olha, o Ariano Suassuna não tinha consciência do mal que ele fez. Era um homem de talento extraordinário. Né? E gastou os últimos anos da sua vida fazendo aquela merda da Pedra do Reino, depois de ter feito peças maravilhosas, que veio um negócio de mil par, né, que é essa porcaria da Pedra do Reino. Luiz Rauch, dentro dos seus cursos que assisti e assisto, foi Guerra Cultural, para mim, foi uma grande retirada da neblina, de desorientação, e como reverter a hegemonia da imbecilidade dos tempos atuais para o caminho da alta cultura. O professor não acha que demorará mais de 3 ou 4 décadas para chegarmos a um patamar normalizado? Sim. Nós somos muito poucos ainda, porra. Né? E pensa bem, quantos estudantes com o nível de vocês seria preciso num país de 200 milhões de habitantes? Né? Nós precisaríamos, no mínimo, 30 ou 40 mil. Atuando, escrevendo, ensinando, falando na televisão, falando no teatro. Nós precisamos disso. Se queremos levantar culturalmente o Brasil, nós precisamos de muito mais gente, pô. Eu lamento ter começado tarde. Eu também entendi as coisas demasiado tarde. Eu só comecei a entender essa coisa, assim, no fim da década de 80, comecei a entender o que estava acontecendo. E fiz aquele primeiro esboço de diagnóstico. Aqui está até a Estela, que está presente, ela assistiu. Uma conferência ao fim do ciclo nacionalista que eu fiz na Casa Estudante do Brasil, expondo qual era o problema do Brasil. O Brasil é um país cuja cultura foi toda voltada para a formação da nacionalidade, o instinto da nacionalidade que falava o Machado de Assis. Então, toda a cultura brasileira foi um esforço de encontrar uma identidade nacional e realizá-la. Só que não se realizou ainda. Então, o Brasil aparece no cenário internacional numa época em que a formação das nações já acabou há muito tempo. Nós estamos agora na destruição das nações. Formação das nações foi em duas etapas. Foi no começo da modernidade, com o surgimento dos Estados Nacionais, onde surge, vamos dizer, o Império Europeu se desmembra em várias nações imperialistas, França, Inglaterra, etc., etc. E depois, no começo do século XIX, quando você tem as revoluções nacionalistas, revoluções de independência. Na independência americana, independência de vários países latino-americanos. Essas duas épocas de formação das nações. Agora nós estamos na época de supressão das nações. E o Brasil ainda não se afirmou como nação. Então ele está querendo entrar no mundo e se afirmar numa época em que isso já não é possível. Este é o problema nacional. Qual é a solução disso? Eu não sei. Mas eu formulei o problema e formulei corretamente. Vê se tem alguma universidade, vê se tem algum filho da puta do Council of Foreign Relations, ou de Colômbia, que conseguiu explicar o problema brasileiro assim. Não tem um. Daí o pessoal vem falar, ah, mas tem o, sei lá, o não sei o que da mata. O pessoal não sabe nada, pô. Roberto da Mata. Imagina, esse pessoal. Eu fui lá e expliquei, por exemplo, as reservas de pedras preciosas do Brasil são suficientes para estourar todo o mercado internacional de pedras preciosas. Portanto, essas pedras preciosas não vão entrar no mercado internacional legalmente. Portanto, elas serão roubadas. Ou o Brasil se torna o dono do mercado internacional, ou eles vão roubar tudo de nós. O que você acha que está acontecendo? Precisa ser muito inteligente para ter a resposta? Não, o problema é simples. Então, nós precisamos de um governo que tenha esta consciência, que saiba, entenda a dificuldade de a gente abrir um espacinho para nós dentro desse panorama da nova ordem mundial. Nós não vamos conseguir derrubar a nova ordem mundial, mas nós podemos abrir um espacinho para nós, vamos dizer, para ser roubado o mínimo. Isso é o máximo que der. Quem fizer isso terá sido o melhor governante que esse país já teve. E o Bolsonaro vai fazer isso? Espero que faça. Eu só acho que ele está bobeando no sentido que ele está fazendo muita coisa boa para o Brasil, mas não está fazendo nada contra os seus inimigos, nada, absolutamente nada, que eu achava que era a primeira coisa para fazer. Antes de você consertar a economia brasileira, né, melhorar como é, relações internacionais, você tem que quebrar as pernas dos seus inimigos. Para quê? Para garantir que você vai ter o poder de governar. Ele está querendo governar sem o poder de governar. Falei, é difícil, é. Em vez de ele, por exemplo, os partidos do Foro de São Paulo, eles são partidos ilegais e inconstitucionais. Não precisa nenhum AI-5 para acabar com ele, é só aplicar leis existentes. Ele não fez. Ele não fez, então o que ele faz? Ah, faz grandes projetos, certo? Reforma disso, reforma daquilo, para ter que ficar esmolando, pedindo para esses partidos aprovarem. Eles não aprovam, adiam. Você está entendendo? Quer dizer, governar, sem o poder de governar, é isto. Agora, quero saber quem foi que o aconselhou a fazer isso. Não, seu presidente, não pode radicalizar, não pode ser ideológico, nós temos que ser pragmáticos, né? Esse bando de pragmáticos, porra. Né? Não sabe nem falar, sabe? Pragmático. Né? Pragmático e ignorante. O negócio é difícil, viu? É trágico, é trágico. Agora, gente que fala bonito, tá aí, o Drenal Mourão, ele fala bonito pra caramba, né? Ih, rapaz, né? É duro, viu? É duro. Tem uma pergunta aqui da Estela. Faça aí. Fale bem alto. Você estava falando dos militares, dos positivistas e dos comunistas, né? E essas opções. Né? Eu me pergunto onde fica, por exemplo, a maçonaria nisso tudo? Porque existem militares maçons. O Mourão é um deles. A maçonaria não tem ideologia nenhuma. A maçonaria é um centro de debates. O debate é inteiramente livre dentro da maçonaria. Isso nós temos que reconhecer. Eles não vão fazer uma pregação para fazer a cabeça de ninguém. Deixa você ter a ideia que você quiser. Só tem o seguinte. Se o cara é maçom, você não pode falar mal dele. Você pode falar mal dele lá dentro. Você pode discutir e xingar até a mãe. Mas você não pode fazer nada contra ele. Nos irmãozinhos não se toca. Então é esse o problema, meu filho. Né? Tem lá as divergências ideológicas, mas na verdade vai estar todo mundo se afagando uns aos outros. Esse é o problema. Quando dá uma crise, é porque tem uma crise dentro da maçonaria, como teve, por exemplo, na proclamação da República. Ali todo mundo era maçom, o imperador era maçom, o republicano era maçom, deu uma briga dentro da maçonaria, não conseguiu resolver, pronto, daí deu a crise, derrubar o imperador. Mesma coisa aconteceu na França, também o rei da França era maçom, os revolucionários tudo maçom. Então a briga foi dentro da maçonaria. Eu não sei o que está acontecendo dentro da maçonaria agora, mas acho que eles não estão brigando muito, não. Oi. O senhor não acha que talvez esse medo de usar essa lei de fechar os partidos não seria assim, medo da imprensa internacional de sofrer sanção da ONU, desses órgãos globais? Quanto mais medo você tem, mais eles vão te oprimir. Porque, olha, aqui a nossa lei é muito clara. Não pode haver partidos que tenham ligação com o organismo internacional. Ponto final. Esta é a lei. Isso não é fascismo, isso não é AI-5. É a lei que eles mesmos votaram, porra. Mas eles não podem sofrer sanções de fora? Não, quer dizer, o organismo internacional vai fazer sanções porque você cumpriu a lei? Eles podem falar mal, mas não vão fazer nada. Agora, se você fica com medo de ser criticado, você já perdeu a briga. Você tem que fazer o que tem de fazer, vamos dizer, você não pode ficar criando briga. Então, por exemplo, esse negócio do Bolsonaro afagar todo mundo, vai lá, afaga o Trump, afaga o homem da China, afaga o Putin, tudo isso está certo, é o que tem de fazer mesmo. Nós não podemos arrumar briga com ninguém. Mas você não pode deixar que poderes internacionais impeçam você de cumprir a sua lei nacional. Você acha que algum vai fazer? Você acha que o Putin vai fazer isso? Não, quem vai fazer algum funcionáriozinho de merda lá da ONU. Ou algum jornalista de algum jornal que ninguém lê. Um jornal falido, tipo New York Times. Vai ligar para essa gente? Não. Fala, estou me dando bem com o Putin, estou me dando bem com o homem da China e tal. Vocês estão... Aí, isso aí é o que? É a raia miúda, o pessoal lá do Vila Mioconhé, você está entendendo? Está lá reclamando. No botequim, tudo bêbado. Não tem perigo isso aí. Quer dizer, você ter medo da mídia internacional, pô, qual é? Você tem que dobrar esses caras, você não pode tentar agradá-los. Isso aí, olha, outro dia eu vi um general falando para uma deputada comunista. Ah, nós temos nossas divergências ideológicas, mas nós podemos trabalhar juntos pelo bem do Brasil. Não podemos. Isso é positivismo mais idiota que tem. Né? Se você está falando com um comunista, saiba que para ele, acima da luta ideológica não há nada. Para você pode haver, mas para ele não existe. Né? Então, o bem do Brasil para ele consiste em ferrar com você. Será que você não sabe disso? Não, não sabe. Tem gente que tem a ilusão de que, se nós fizermos um bom governo, nós podemos tocar o coração da esquerda e eles até acabam nos aplaudindo. Coisa de louco, porra. Você vê, o general Geisel também pensou assim. ele dizia, eu não sou infenso às ideias da esquerda. Em vista disso, ele ajudou Cuba a invadir Angola. Né? Se fala os crimes da ditadura, o maior foi isso, mataram 10 mil pessoas em Angola, com a ajuda do Brasil. Ninguém fala disso. Fala de 500 caras que eles prenderam. Não é isso? Você acha que algum comunista vai falar bem do general Geisel por causa disso? Não, aí é que falam mais mal ainda. Cedeu isso? Ah, aí é que eles não têm respeito mais. Está entendendo? Agora, o que não pode fazer é o seguinte, você se opor a eles na base de propostas ditatoriais de extrema direita, isso não pode fazer. Porque isso aí é tudo de boca para fora. AI-5 é da boca para fora. O que o AI-5 fez? Não fez nada. É? Estou falando, não fizeram um filminho anticomunista para passar nas escolas. Nunca fizeram um único discurso anticomunista. Nunca. É? Agora, mataram os guerrilheiros, é evidente. Porque aí está competindo na esfera deles, na esfera militar. Eles querem mandar, não querem que ninguém mande. Mas contra o comunismo, eles não fizeram absolutamente nada. E você acha que é? A esquerda vai respeitá-los por causa disso? Ao contrário, meu filho. Quanto mais eles veem que você os teme, mais eles te desrespeitam. Claro. Querer resolver os problemas econômicos e administrativos antes de... Unindo. Você achar que você vai unir todo o Brasil, né? O progresso nacional vai unir o país dele. Não vai. Atenção, olha, a incultura histórica de todos esses palpiteiros da direita é monstruosa. 99% deles acha o seguinte, o comunismo existe por causa da miséria. Nós acabamos com a miséria, acabamos com o comunismo. Nunca houve uma revolução comunista num país que estivesse empobrecendo. Nunca nenhuma. Todos aconteceram em países que estavam progredindo. A Rússia, a França era o país mais rico da Europa quando houve a revolução. A Rússia foi o país que mais progrediu na Europa nos 50 anos antes da revolução. Cuba era o quarto país da quarta economia da América Latina. Agora é 28º. Né? Então, o comunismo não tem nada a ver com miséria, absolutamente nada. Você veja, tem muito mais comunista aqui nos Estados Unidos, né, do que em qualquer país pobre da Índia, do que na Índia. Você vê aqui, se você pega a comunidade negra, e estão sempre revoltados, até estão revoltados com a escravidão, os negros americanos são a 18ª economia do mundo. Né? Nunca, em lugar nenhum, os pretos tiveram uma situação tão boa quanto aqui. Isto acalma eles? Não, ao contrário. Né? Se você melhorou a situação econômica do cara, aí ele quer subir mais. Então ele, o dinheiro não basta, eu tenho uma boa padrão de vida, mas agora eu quero mandar. É assim que acontece. Está entendendo? Então, o comunismo não tem absolutamente nada a ver com miséria. Ele tem a ver com ambição. E a ambição aumenta quanto mais dinheiro você tem no bolso. Precisa ser muito inteligente para entender isso. Por que que esses movimentos arregimentam os seus militantes sempre dentro da universidade? Né? Veja, quando fundaram o Partido Comunista Americano, Stalin disse o seguinte para eles, vocês esqueçam o proletariado, vocês tratem de ganhar adeptos entre os milionários e pessoas do show business. É muito simples, né? Porque eles já têm dinheiro, têm fama, mas vão querer o poder também, então a gente ajuda eles a pegar o poder. Oi. Não sei, mas eu sei o seguinte, o Joseph Schumpeter, o economista austríaco, dizia, quem vai acabar com o capitalismo não são os proletários, são os capitalistas. É o Jorge Soros, essa gente toda, né? Rothschild, os Rockefeller, né? A vida é assim. Por quê? O sujeito ganhou tanto dinheiro com a economia de mercado que ele não quer mais estar sujeito às leis do mercado. Ele quer agora controlar tudo, então ele vira socialista, a seu modo. Quer dizer, o regime que existe é o socialismo dos ricos. O que é o socialismo dos ricos? É a economia fascista, meu Deus do céu. É a única economia que existe no mundo. Ou economia liberal ou economia fascista. O resto não existe. Economia comunista, que é 100% estatista, é impossível. Já, o von Mises já demonstrou isso. Isso é só existe da boca para fora. Ninguém vai fazer isso. O que eles fazem é a economia fascista. E ficam falando mal do fascismo por quê? Porque eles sabem que fascistas são eles, porra. Então eles têm que disfarçar isso xingando o outro de fascista. Bom, então, é isso aí. Por hoje já foi bastante, né? Então, agora dia 25 começa lá, né, em Portugal, né, o colóquio sobre a minha obra, onde você tem eminentes intelectuais portugueses, junto com alguns alunos meus, analisando a minha obra. Isso mostra que em Portugal ainda existe uma intelectualidade capaz de absorver e discutir as minhas obras. No Brasil não existe, né? Tudo que se escreve sobre mim no Brasil é tudo besteira, a não ser os únicos que têm de mostrar alguma capacidade para isso são os meus alunos. E alguns filósofos da velhíssima geração, como o Ernild Stein, por exemplo, né? Os antigos, Meira Pena e outros, né? Muitos já falecidos, né? Desidério Murcho, que não é brasileiro, é português. É duro, né? É duro. Quando fala para aqui tem o sujeito falou, você é um pseudo-filósofo, filósofo mesmo é o Desidério Murcho, mandou meu livro para ele, ele disse, olha, pelo que eu li, o cara não é pseudo-filósofo, não. Ficaram quietinhos, evidente. Mas o homem é português, meu Deus do céu, quer dizer que ele tem cultura filosófica mesmo, ele não é o Christian Donkey, ele não é o Cagado, ele não é o Safatli, ele não é essa gente toda, sobretudo ele não é o Zé Fernandes Júnior, ele não é o Lobostão, não é o Rodrigo Cocô. Gente, a miséria intelectual do Brasil é uma coisa assim, aterradora, aterradora. Para qualquer país pobre da África, sabe, Zâmbia, Serra Leoa, você tem intelectuais melhores do que aqui. Porra. Então é isso, gente. Se puder, acompanha o colóquio lá em Portugal. E depois vai começar o Congresso Conservador, que dia que é? Eu acho que é daqui a uma semana. Dá uma olhada aí. Vinte e oito e 29 vai ter então esse congresso onde que é mesmo? É Santa Catarina. Em Criciúma, Santa Catarina. Criciúma. É, lá na minha página tem as dicas. Então, não percam esses dois colóquios, tá bom? Tá bom. Então, até a semana que vem, muito obrigado. Tá bom.